via Índia e Alfa, no ponto de esperada 10, chame torre 11895, QNH 10014, boa viagem. Meio 14 agora, 11895, Lua Chanel 6140. Voo 397, voa direto Leda, da presente. Da presente, voa Leda, gol no 397. O Bajo 207 estabilizou? Positivo, senhorita. Pode chamar a torre 1895? Autorizado pelo controle, chama a torre 1895. Pois não, muito grato, senhorita. Um bom domingo. Juliette para o 04, estou vendo, vou 04. Muito bom dia, o 4207 a 2 do, de Simbra. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 4. No 0 no 4. São 3198 no solo aos 4,6, libera via Fox, solo no 219. Direita 219, 3198. Solo 3198, micro da Foxtrot. 3198, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 3 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3198. T5. Oi, 3295, da VPEC Mike, grato. Estão no 0, vento 130 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 104207, baixar travado. Oi, Salvador, capacete do November Yankee Mike, visual completo. November Yankee Mike, final no 7 autorizado, reporta curta final, ajuste no 0 no 4. Final no 7 autorizado, vai reportar a cidade no 7, November Yankee Mike. Prossegue para toque arremetida em Feira de Santana. Sente a porta visual com Feira. 1140. Chanel 6140, após a passagem de Embraer da Azul na curta final, ali mantém pistão no zero. Após a passagem de Embraer na curta final, ali mantém não no zero. Chanel 6140. Frequência livre, um bom dia, Vitor Mike Mike. Navio autorizado em décima Juliette, portão 05. Juliette para o 5, 3198. Azul 4207 no solo aos 49, liberando próxima direita, Fox no 219. 219, Fox, 42. Paulo, Salvador, bom dia, 4207, Revolução, 7543. 4207, estava de via alfa, reporte antes, eu estava com a Juliette. Fala, mãe, sou Juliette, 4207. 1-4-0. 6-98, Mike, na final da 1-7. Problema em que Mike, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1-10 graus, meia dúzia nós. Pouso autorizado na 1-7, 1-98, Mike. Volo 738, contato o Irixica, chegada na área, desce até 50. Gol 1397, Recife, são 251-3325. Boa noite, bom dia. Janeiro 61-40. Salvador, muito bom dia. Janeiro 61-40, cruzando 1800. Ascensão nível de voo 250 na PUCA. Janeiro 61-40, contato radar, 250 saída PUCA. Saída PUCA, 250, Xenero 61-40. Visual no setor, pode voar na posição Jamo? Autorizado, Jamo. Grato, vai voar Jamo, Xenero 61-40. Lembrianque Mike no solo 852, confirmando parte 4. Blackjack autorizado, na minha escuta até o corte no Lembrianque Mike. Solo Xané 6233, para pushback acionamento, posição 9. O Xané 6333, tá livre pushback no 9 em pós-taxa. Livre pushback em pós-taxa, 7333. Oceaner 6333 com 110 no bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão para o táxi. 333, autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa no bonde esperadão no 0, chame torre, 1 no 895, QNH no 014, boa viagem. Autorizado via Pátio, Índia, Alfa, ponte espera da 11-1895, Oceaner 6333, grato, boa. 5595, agora 52 milhas, Salvador, serviço aeronave terminado, mantém 140, chame controle, Léo, 901, no povo. Estacionamento azul, 9131, posição 3. Azul 9131, vai aguardar a passagem da aeronave do Oceanex, que vai estar taxando para o ponto de esperada no zero. Após a passagem da mesma, só retaguarda, está livre após táxi. Pode estar escolhendo no seu push, importará 9131. 12545. 12545, obrigado, bom dia. Bono 738 Black Via para 2000 pés, ajuste 1004, reporta estabilizado. Black Via 10014, reporta estabilizado, Bono 738. Ainda não primeiro alfa. Qual? Ainda não primeiro alfa visual, feira. Sequência livre, ainda não primeiro alfa. Salvador, muito bom dia, Oceaner 6333, ponto de espera da 10, pronto. Oceaner 6333, bom dia, autorizada, alinhar e decolar, pistão 10, vento 1, 30 graus, 9 nós. Autorizada, alinhar e decolar da 10, Oceaner 6333. Liga, Romeu Juliette. Gente, 085, Serra Romeu Juliette, um ajuste na 014. Oceaner 6333, decolado aos 1300, controle em 1198, bom voo. 198, grato, boa. Família alternando Ribeirão, 33. ponte esperador 10, chame torre, 1 no 8 decimal 95, QNH 104, boa viagem. 1 no 0 1 no 4, via Índia Alfa, esperada 1 no 0, chama torre, 118, 95, ponte 93. Controle autoriza saída com referências visuais aqui pelo litoral 1500 pés até o final da barra? Confirme. Oceania 6333 pode seguir visual aqui a 2000 pés até o final da barra, Xerife? Negativo, autorizado da EL. 9131, bom dia, ali mantém pistão 0. Mantém no 0, do 9131. Salvador, o 4207. 207, prossiga. Pode confirmar a subida em uso para o Santos Dumont? Saída da EL. Grato. Azul 4207, está pronto, cópia? Autorizada a decolagem para azul 9131? Azul 9131, vento 130 graus 79, livre decolagem, pistão no zero. Iniciando decolagem azul 9131. Avino 31, decolada 04, controle em 1-1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, bom dia. 8, completa final, torre 118-95, bom voo. 118-95, obrigado, bom, 7-3-2. Professor Salvador, bom dia, zona 9-1-3-1, saída da EL, transfere. Azul 9-1-3-1, contato radar 3-4-0, saída da EL. 9-1-3-1. Confirme que estimou o sol Salvador. E serviçada terminado, chame o controle Ilhéus 1201 e solicite a descida para o 065, mantendo inicialmente o 085. Dia Gol 9738, uma milha do Índia Serra, baixar travado. 1738, livre ponto, pistão 0, vento 120 graus, 9 nós. Recife, pouso 990, Gol 9, 1038. É zero, sai da PUCA, transição, Caju. 290, fechamento correto, resposta pronto para estacionamento. Chanel 6333, Recife, 251-3325. 251-3325, Chanel 63. Salvador, bom dia, o Felipe 5367, um hangar 3, cliente da Foxtrot. Teria uma atualização para compressor? Agora instante, prepare a saída da PUCA. PUCA, o 5367. Salvador, Azul 4207. 4207, Rio, número 2, Copper, agora distante. E obrigado. Solo 738, solo 08, direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Direita Fox, no 219, 738. Fox das descidas. Solo Salvador, bom dia, Gol, no 738, livrou. 1738, táxi via Alfa, reporte Angela, táxi Juliette. Alfa, reporte Angela, Juliette, 1738. Libre 5367, João Pessoa, 230, pronto? Pronto, faço cópia, 5367. 5367, João Pessoa, autorizado 230, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, após Caju, após DCT, João Pessoa. Controle 1 no 9.8, acione 5505. Azul 9131 no Recife 251-3305. Confere. Poderia repetir? 1251-3325, Azul 9131. Gente, é PUCA, após Aracaju, após DCT, o destino. PUCA, Aracaju, após DCT, o destino. 5367. 5367, procedimento correto, resposta plano para estacionamento. Dulô, poderia repetir quem chamou o solo? Gente, o meu número 2, copia, agora distante. Azul 4207, Rio de Janeiro 340, pronto? Pronto, para quatro. Azul 207, Rio de Janeiro, autorizado 340, via UPS 10, após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 1198, acione 5475. É, eu não contei o transponder. 5475, transponder. E vai voar o 340, pelo Luno 0, decolada 10, da EL, Leda, bridge 5475, chamará. 4207, procedimento correto, resposta plano para posicionamento. Chamaria 1. Romeu Lima, para Monte São Paulo, no pé, estando 4. Lima para Monte São Paulo, autorizado 1000 pés, decolada 17, primeira curva direita, restrito 1000 pés, controle 1198, acione 0145. O Lima poderia confirmar a parte que se encontra e pessoas a bordo? Mete para acionamento de táxi, torre 1895. O 260 chamou para acionamento? Está livre no 08, resposta táxi. Gol no 260, outro acionou 0164. O senhor está acionado 5474. Afirmo, o senhor está acionado 5474, gol no 260. Salvador, voo no 015 para São Paulo, informação Fox. 10, 15, São Paulo, 360, ciente aguarde de cota. Vale. Voo no 738, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Juliette 02, 738. 015, São Paulo, 360, pronto. Pronto, prefiro. São Paulo, autorizado 360, via UPS Zulu no 6, após Bravo Hotel Zulu. Após DCT Trivia, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1198, acione 5465. São Paulo, na UPS Zulu 6 BH, direto Trivia. Decola 10, direita, da EL, Leda, bridge. 198 na controle de saída, 5465, voo 015, posição 4. 015, regimento correto, posto plano para posicionamento. Chama, obrigado. Falcão 74, controle, prossiga. Sente, mantendo 500 pés? Tá mantendo 500 pés? Sente, corredor Vera Cruz, reporta Paripe, Falcão 74. Desça para 510, hoje chama 014. Não, 74. 174, controle. Desça para 510, o ajuste 1014. Barra, reporte sobre o farol da Barra. Do Chico Lave a bordo, autorizado o táxi via parte principal, Engenho Alfa, no ponto de espera do ano zero, Chame Torre, Uno 1895, QNH 10 no quadro, boa viagem. Salvador, gol no 015, posição 4, para puxo fundamental. 015, vou observar a passagem da aeronave da mesma companhia, sua retaguarda, após a passagem da mesma, está livre, após táxi. Ok, passagem da, após a passagem do banho, na retaguarda, autorizado no 4, gol 015. Romeu, Romeu Lima, confirmando POB 03. Entra. Salvador, mas dia, 260. Bono 260, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, no 1 no nós. Assistindo 3.000, rumba 2.2. Rumba 2.2, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.4, está livre LS, reporta estabilizada. Para 2.000, reportará estabilizado. Rumba 0.9. 9.8, bom voo. Controle 19.8, bônus 2.60, bônus 20. Salvador, bom dia, bônus 260, nossa saída Pucacaju, nossa escuta. 260, 360, contato radar 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, quando 290. Para o táxi, 4 horas de autonomia, galeão, 1,87 a bordo. 0-5, utilizado o táxi via Engie Alfa, no ponto de esperador no 0, chame Torre, 1-1-8-9-5, QNH no 0-1-4, boa viagem. A minha direita, Engie Alfa, ponto de espera, 1-8-9-5, mundo bem. Salvador do Norte, bom dia, o 220, com a Foxtrot. VIP 5220, identifica a chegada a Mari, a porta da ideal de descida. Romeu Lima, pronto? Estacionado 0116. Romeu Lima. Itab pro Trip 5220. Itab da presente, 220. Tem condições de iniciar a descida da presente? Bom dia, autorizada. Linha de decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 9 nós. Autorizado, linha de decolada 10. Zero. Tem condições de iniciar a descida da presente? Afirmo. Então desça para 4.000 pés, ajuste no 0, no 4, na frente de duna. 4.000 pés, então, na frente de duna, 5.000, 2.000. Descendo com 2.40 mais. 777, temos pré-autorizado 3.40, o senhor aceita? 7, gol no 777, para ponto seguro, autorizado 3.40. Via Antuísque 50, decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após direto, Porto Seguro, controle 1-1-9-8, acione 5-5 no 4. E autorizando 3-4-0, direto, decolada 1-0, direto, Porto Seguro, 119-8, controle 5-5-1-4, controle 1-1-9-8. Processo 77, procedimento correto, correspondendo para posicionamento. Está para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Falcon 74, controle. Modo Charlie. Cheque seu modo Charlie. 5 Guarulhos 340, autorizado via UPS 16, após Bravo Hotel Zulu, após ECT Trive, após conforme rota. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda após Bridge, controle 1-1-9-8 e acione 5507. Última de pouso em Embuco. Ao Zona 345. Autorizado 340 para Guarulhos, via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive e após direto. Decolando da 1-0, curva direita, da El Leda Bridge. 198, controle 5507 ao transponder, o da 3295. 395, desejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporta posicionamento. Praça do Salvador, bom dia, San 3191-06, informação Foxtrot, 3191 no Galeão, autorizado 360, via UPS 1-0, após conforme rota, decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 1-1-9, decima 8, acione 5512. Autorizado Galeão 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita, da El, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, 1198, controle, 5592 no transporte. Andrés 191 no corrigimento correto, respondo para posicionamento. Reporta, né? Puxa, direcionamento, Andrés 191. 1015, contato radar 360, saída da ELP. 360, vou 105. Romeu Lima, informação de tráfego. Temos um uniforme, hotel 1, hotel, está 510, via litoral, rumo oposto. Bola 260, Recife 2685, alternado no 2545. Rumba 22, estabilizou? Estabilizado. Torre 118,95, bom pouso. 18,95, obrigado. Oi, Salvador, Rumba 22, passado e travado para o espaço nacional 20. Rumba 22, pouso autorizado, pistão 10, vento 120 graus e 1 nós. Autorizado, pouso 22. 12 horas, a 3,5 milhas no deslocamento oeste, é um 258, cruzando agora 1.506 em atenção a 2.506. Gente, desconsidera o tráfego que foi separado. O Falcon 74 confirma como recebe o controle. Falcon 74, como recebe o controle? Será retocado. O Falcão 74 mantém a linha do litoral, aguardando a transferência junto à torre. Gente, reporta rotatória. E de novo, Iberalfa, confirma o estimado de pouso em Valença? Confirma a nave? Conhecido o início do toque remetido no 400. Vento 120 graus, 10 nós, rumba 22. Certo. Paulo Salvador, azul 4207, 105, 3,55, alterna Campinas, transportado. 207, autorizado táxi via Indy Alpha, no ponto de espera do 10, chame torre, 1-1-95, quem negar 1-0-4, boa viagem. Indy Alpha, torre 895, 4207. Leste Quebec, Kilo, confirma o tipo de equipamento. Lima 22, no solo aos 31, autorizado para seguir até o pátio militar, não me escuta até o corte. Azul 4207, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, azul 4207. Azul 4207, autorizada. Minha área de colar pistão no zero, vento 130 graus no zero nós. Minha de colar pistão no zero, 4207. Solo 3895, puxe acionamento no 5. O 5 está livre, pode táxi. Recorde ataque 3895. Solo Salvador, chão 3191, alguém 06, puxe acionamento. 06 está livre, pode táxi. Reporta para o táxi, chão 3191. Fala, chão, me dá para o farol da porta. Foco 174, última torre 118.95. Temperatura? 118, decimal 95. 118, 95. Agora reautorizar 2000, zona livre LS, chama estabilizado localizador. 2000 autorizado procedimento, chamaremos no localizador 5260. Ele confirma. Sim, aqui. E da presente vai prosseguir para a final da 10, então, para aproximação 10 e depois pátio, ok? Gente, da presente final 10 após pátio, graças. 4060. Velocidade 220 aqui. O azul decolou aos 34, controle frequência 119, decimal 8. 198-4207. Boa. Controle Salvador, bom dia, 4207 da Azul, 1100 pés, dial. 4207, boa, bom dia, contato radar na reta decolagem, autorizado direita, voa Leda. Direita, direto Leda, 4207. Então aí o Falcon 74. Prossiga. Solicita a aproximação para através da taxi hotel. Ok, então mantém o litoral, ok? Mantém o litoral e vai fazer aproximação, cruzamento para a interseção da pista com o hotel, confirma. Negativo. E mantém a linha do litoral, tem um pousão no 7, ultrapassa aí a final da 35 e depois faz curva esquerda para a final da pista 10 e o táxi hotel direto para a entrada da parte militar. Gente, vai ultrapassar, vai fazer curva para a esquerda para a cabeceira ou do zero. Afirmativo, que ultrapasse a final da 35 agora, mantém a proa paralela à pista. A paralela à pista. É, de preferência, apresse suas manobras para evitar a espera que eu tenha tráfego de pouso no zero também, instrumento, hein? É. Por isso que autorizado o pouso no 7, vento 120 graus, 10 mais. 4060. É um AT-72 do 4060. 4060. Aí mantém a proa norte agora, ok? Vai aguardar para o final da 10. Então para lá pousando a 17 que vai interferir na sua aproximação. Mantém a proa norte e aguarde para o final da 10. Proa norte, 74. Para o táxi 3895, 168, a bordo 4 horas, alterna Galeão. Falcão 74, informo teu tráfego Cessna 150, pequeno porte, já na final de meia milha da 17 para pouso, está visual o tráfego? E Alfa, ponto espera 10, 895, 3895, bom final de domingo. Momento. Ficar deixando para Cairo Lorenzo, Romeu Lima. Do tráfego a covarde. Seguinte 5220, passou o dono estabilizado no lock. Para sim, foi LS 5220. Completa então a aproximação final, chama torre centro 1895, seguinte 5220. 1895. Azul 4060, autorizado 2000 e aproximação LS, informe estabilizado o localizador, azul. Azul, autorizado LS X-ray, está 4 milhas de duna, reduzindo para 180. Seguinte azul. 4 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternado, Guarulhos. Tio Índia e Alfa, ponto espera, torre 1 no 8, 95, altímetro no 0 no 4, tem um bom voo e boa tarde, está 3191. Tio Índia e Alfa, ponto espera, 3191. Pioneiro 45, prossiga. Pressão na frente, não. Gente, Pioneiro 45. Mantenha o nível 1 no 0, voe Mari, voe Itap, reporte para a terceira. Pioneiro 45. Pioneiro 45, tem que mais te chamar? Mike, confirma intenção de voo sobre o voo ITGL em Veracruz. 24, considere solo 39, livre pista à esquerda, táxi hotel até o pátio militar e ao estacionar frequência livre. Para novo acionamento, chama solo 121 decimal 9. Novo acionamento, 121 decimal 9. Livre a pista imediatamente, você tem tráfego para pouso 10. Pista imediatamente. 9 decimal 8, 2, 118, 9, 5, confirmando o transponder 0, 1, 2, 6, 9, 6, Mike. Ô, 7, 4, livre. Gente, o 5, 2, 2, 0, livre pouso no 0, 1, 2, 0, graus, 1, 0, mais. Autorizado no pouso, pista no 0, 5, 2, 2, 0. 5, bom dia. Tem a dúvida de mim ainda, é o controle azul. Salve, Mac, Mike. Torre Salvador, azul 4065. Azul 4060. Baixo, travado. 0 no 4, continua aproximação, segundo para pouso 1 no 0. Aeronave que precede é um aterro da trip. Frente número 2, agora está pista livre. Torre Salvador, bom dia, vou passar o 90 e esse Mike para acionamento de táxi. Olá, Brank, Mike, vou assistir no 04, reposto ponto espera da Oscar. Vou parar o ponto espera da Oscar, vou ver o que dá. Som? Vou 74, tem que entrar no saco aí. Com 74, estaciona ali, 5220 no solo 41, na direita, chama de sol lendo, 219. 3195, bom dia, visual com Embraer da Azul na curta da 1-0. Ativo. Faz o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira no 0, TAM 3895. A foto passageira na 1-0, a linha 1-0, 3895. Azul 4060, vento 120 graus, 109, livre pouso na 10. Já travado, sente livre pouso, 10, azul 4060. 367. Continuando de aguardar 30 segundos para iniciar o pushback, estou com a TR da companhia, vai ingressar aí no patch 3. A gente vai aguardar 30 segundos para o push. Após o ATR da companhia parquear no, na posição 04 do pátio 3, após estar livre inicial, pushback, chame táxi, 5367. Pioneiro 45. Vai coordenar com a equipe do solo assim que o Airbus da TAM retaguarda livrar o setor. Coordene com a equipe, após estar livre, chame táxi. Meu Indiano Rambarão. Mando vai agora executar sua permitida em Valença. Essa chamada para vertical 1400. Tenha frequência livre, chame no regresso de Valença para Salvador, Índia Novo Amaral. No 4060, no solo aos 43, livre à direita via Fox, chame solo em 1-2-1-9. Fox 1-2-1-9, obrigado. Então, 3895, vento 1-10 graus e 90 nós, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, 3895. Torre Salvador, tá 3191, ponto de espera da 1-0, pronto. Tá 3191, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantendo o ponto de espera 1-0, 3191. Então, 3191, alinha e mantém cabeceira 1-0.